Salvador, bom dia, igual 922. Localizado, localizado, uma milha de zona. João 922, muito bom dia, reporte passando externo, baixado travado. Passarei 922. Para ingresso, 97, o India Mike Alpha. India Mike Alpha, tá livre ingresso, chama ele e pronto. Camará. Arca 90, ground control. Quatro, seu solo 07, livrando à direita, chama o solo 21-9, tenha um bom dia. Direita do nada, daqui a pouco. Aliado pronto, Jamaica Alpha, decola de imediato? Positivo. Está livre, decolagem imediata, vento é 130 graus com uma dezena de nós em Jamaica Alpha. Passou externo, baixagem para nós, 922. 922, aguarde autorização para o pouso. Aeronave de pequeno porte decolando a 17 nesse momento. É, deixa autorizado o pushback sumamento web 6709, reporte táxi. Salvador, bom dia. 3304 da TAM, livrou nos escuta. 3304, bom dia, bem-vindo a Salvador. Prossiga táxi Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, da Juliette, 3304. Jamaica Alpha decolou ao 08, chama o controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, grato, Jamaica Alpha. Agora. O voo 922 está livre pouso na 10, o vento é de 130 graus com 9 nós. Autorizado o pouso na 0922. Para o controle, prossiga. Rapazinho da Maquia, não se lembra, se escuta. Eu não entendi, prossiga para o controle. É o India Maquia, senhor. Decolou da 17, na sua escuta, 5471, não transponda. India Maquia Alpha, suba e mantenha o nível 065. Suba e mantenha o nível 065, regra de voo visuais. Ainda pela linha do litoral, reporte passando no farol da barra, concorde 5471, India Michael. Atenção a 065 pela linha do litoral, 5471, no transporte. Tiro Papa Vitor, informa quando irá prosseguir para a pista 97, irá prosseguir após Simbra ou antes de Simbra? Papa Vitor, controle. Estou acima da Juliette, 3304. Gente, mantenha-se antes da Juliette. Vai manter a posição, 3304. Solo 922, seu solo ao 10, livrando, chame o solo 21-9, tenha um bom dia. Alivão 219, 922, bom dia. Transporte Santa Juliette. Alfa Santa Juliette, 1922. Até uma centena ou 2733. Tente. Salvador Ground, American 980, we're ready for clearance. Ready for pushback engine start. American 980 is clear to receive flight level 330. Airway up at risk 5-8. Airborne runway 10, then left turn. Puka departure, Aracaju transition. Salvador departure on frequency 119.35. Tower on frequency 118.60. And your squawk is 5511. Okay, copy that we are, American 980 is cleared to receive a flight level 330 up at Whiskey 5-8, runway 10. After takeoff, Puka departure, Aracaju transition, departures 11935, tower 11860, and squawk in 5511. Line 0 is back, is correct. Clear, push gate 11, coming back to taxi. Okay, cleared to push at gate 11, we will call you back for taxi, American 980. Call 76709 para o taxi, 150 a bordo, 3 horas alterna com 5. 709 Índia Alfa, quanto espera da Charlie Torre 18-6-1015 no ajuste? Índia Alfa, quanto espera Charlie Torre 18-6-1015 no ajuste? 6709. 3304 via Juliette, portão 2. Juliette para o 2, 3304. 922 via Juliette, portão 4. Portão 4, 922. Com voo WebJet. Vitor, confirma, vai pousar na 17? Confirmo, 17. Ok, então tá livre o circuito pela direita da 17, reporte interceptando a final. Seguinte, livre o circuito então pela direita, pousando 17, vai reportar aqui ao Papa Vitor. E como foi chamado de pouso, Índia Mike Alpha? Mais 38 minutos ao 5-3. Controle Salvador, muito bom dia, Jotan 3859, informação Juliette. Jotan 3859, bom dia. Desce, mantenha o nível 040, descendo via, chegada Bonso. Aguarde LS X-Ray, sem glide, para a pista 1-0, Jotan 3859. Hoje eu aposto pela possibilidade de efetuarmos a RNAVE. Aposto pelo RNAVE para a pista 1-0, Jotan 3859. Obrigado. 767-09, decolou ao Zulu 5, chama o controle 1935, chama o voo e bom dia. Bom dia, obrigado, 6709. Ready to taxi. Line zero, clear taxi, by Juliet Alpha, altimeter 1015, hold shot, taxi Charlie Tau, frequency 118.60. Okay, I think we said Juliet Alpha for runway 10, hold short at Charlie, and then tower on 11860. Line zero, form, confirm your vessels on board. Passar na terminal. Jet 6709, contato radar, saída Gole, sub e mantenha 340. Saída Gole 340, 6709. American 9 is here, confirm, sou on board. Ok. Clear start your deck and the hot shot, you tell the tower. Okay, so we're cleared on to Charlie now, or you want us to hold short of Charlie? So an American 980 has 129 souls on board. 129? Yes, sir. Okay, taxi by Juliet, hold on, hold short, have a great trip. Okay, Juliet, hold short, the contact tower. Web 6709, tá cruzando 050, autoriza alguma proa direta? Inicialmente, Gole, aguarde mais à frente, estou coordenando. Ok, dá presente, Gole, obrigado. Vitor, recebe a torre. Ok, está autorizado o backtrack até a bata, reporte de grana pista. Delta via chegada bom, até o nível 050, aguarde LS X-Ray, para pista 10 sem glide, pista 1095, voo no 605. Bom, 050 e LS X-Ray, sem glide, voo no 605. Jet 6709, após Gole, permaneça no perfil da subida devido a tráfego junto ao centro. Gente, após Gole, vai manter o perfil 6709. Papai, Eco Charlie, controle. Chame Recife agora, na frequência 1288, WebJet 6709. Confirme 125. 1-2-8 hoje. 1-2-8, 3859, dista via até 2500, autorizado final RNAVE, então 3859. Via até 2500 e o RNAVE. Gate. No, we're fine, we're just gonna need 2 minutes right here. Okay, clear, maintain position, coming back. Right for the start to back to the Royal Gate. Whoa. We'll call you when we're ready to taxi. Okay. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3663, informação Juliette. Bom dia, TAM 3663, desse mantenha 3000, ajustado 1015, na chegada a ponte, aguarde ILS X-Ray pista no zero com os primeiros 90 metros praticados. Ok, autorizado 3000, ajustado no 05, ciente na restrição de comprimento de pista, TAM 3663, solicita. Após a chegada, bota efetuar o RNAV da pista 90. Estimativa, RNAV após Pelu para o serviço 366, então 3663. Ok, após Pelu, Serra Vitor 366, muito obrigado, tá? 366. Gol no 605, desse mantenha 3000, gol no 605. 3000, gol no 605. Jamaica Alpha, chame Santo Recife agora na frequência 1-2-8-8 em Jamaica Alpha. Para o Centro Recife 1-2-8-8 em Jamaica Alpha. Número 05, desse mantenha 2000, autorizado final LS, reduzindo para 190 nós, gol no 605. 2000, redução 190 nós, gol no 605, autorizado LS. Papelô, poderia voar em Índia Serra para desistir de formaçãozinha aqui no final, gol no 605? Índia Serra não dá não, por causa da aeronave, essa frente já está 6 milhas e está cumprindo o perfil da STAR. Não tem condições de manter não o perfil da STAR ou no 605? Afirmativo, pode cumprir, cara. Ok, obrigado. Champion, não ficou disso. Reduz aí para 170 nós agora, gol no 605. 7, gol. Só água. Final da nave já visual, tá? 3859. Complete final RNAVE, torre 118.6, bom pouso. 18.6, tá já. Então 3663, desça via até 3000, então 3663. 3000, então 3663. Vitor 3672, trem embaixado travado, atente a pássaros na final da pista 10. O ajuste 10015. Postil com 1015, uma milha agora do 372, abaixado travado. Gente, tá 3859, agora sim avistado, pouso autorizado, pista 10. O vento 140 graus, 10 nós. Os primeiros 90 metros da pista 10 impraticáveis. Gente, tá de pouso a 10, 140 com 10, os 90 primeiros metros praticáveis. Obrigado. Gonomia 05, chame torre 118.6 para pouso. Gonomia 05, tem condições de completar? Chamativo. O voo vai chamar 18.6. Ok, we're cleared to hold short, runway 10 and contact tower 118.6. Confirm. Já deu pro papá, já está visual? Não, já está voando visual há muito tempo. E, o senhor tem aí nosso plano de voo, pelo isso que 58 ou é 50? Só para confirmar junto ao centro, aqui no meu sistema saiu o pelo isso 58. Pergunta a ele o que saiu para ele. Tá bom então, obrigado. Na escuta aí quando o senhor tiver a autorização. Está baixado travado, Gono 605, meia milha para o Índia Serra. Torre Gono 605, solicitam 360 pela esquerda para a perda de altitude. Aguarde coordenação com controle, o voo 1605. Ok, está visual, completamente visual no setor. O 1605 arremeta, cumpra o procedimento de aproximação perdida da pista no zero, aguarde transferência para o controle. E aí, está iniciando a arremetida agora no 1605. Tão 3663, descida até 2500, autorizado o sinal RNAV, tão 3663. 2500 pés, autorizado a RNAV, tão 3663. Alfa, chame o solo em 121 decimal 9. Espera a pista antes de entrar na Alfa, chama 219, obrigado. Tudo Salvador, bom dia, tá 3859. Lembrando a pista na sua escuta. 3859, portão 8 na escuta. 8, obrigado. O gol no 605, chame o controle em 119 decimal 35. Não, 357. É, controle o gol 1605. O número 605 após 2000, curvando à direita até a proa 265, observa para as comunicações, voe para Simbra, na marcação 080, voo número 05. 2000 direita 265, gol no 6057. Mark 980. Do you read me? Yes, loud and clear, how move? American 980, cleared line up and maintain runway 10. Cleared to line up and maintain runway 10, American 980. 1935, transponder 5513. Gol 923, copiando que foi autorizado 360, para Guarulhos, apelido 58. Decola da 1-0, rua direita no perfil da Gola e Gonza, 5519 transponder, controle 1935. Al 23, transponder 5513. Corrigindo, 5513 no transponder, 923. Correto, né, poste pronto. Informação, Gola 605, após o PLA 265, aguarda a marcação 085 para cima. Agora na PRO 280 pela direita, você vai para as comunicações, vai para cima, marcação 80. Gol no 605. Ok, 260 com marcação 80, gol no 605. Baixo 280 com a marcação 80, gol no 280, marcação 80, gol no 605. American 980, cleared takeoff, runway 10, wind 150 degrees, 09 knots. Cleared for takeoff on runway 10, copy the wind, American 3663, chame torre 118.6, bom pouso. 386, tá 3663, muito bom dia, chama TV daqui a pouco. É. Muito bom dia, o SAM 3663. SAM 3663, continue na aproximação, cheque trem de pouso. Primeiros 90 metros da pista no zero, impraticável. Aguarde autorização de pouso. Guardando, ciente da restrição, trem baixado e travado, SAM 3663. American 980, airborne at 33, call Salvador departure on 119.35. 119.35, good day. Tá 3663 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Ele pouso, pista 10, tá 3663. It's 08, contact at departure, climb at temperature level 330. Climb at flight level 330, American 980. O número 05, via direita agora na proa 030. Direita 030, o número 05. Direita até a proa 080, reporte no localizador estabilizado. Direita 080,